Ласочку, не урочку, фенечку, не урочку, не урочку, фенечку, не урочку, фенечку, не урочку. Levanta a mão e grita ho, ho, pra firmar. E grita ho, ho, ho, demorou. Levanta a mão e grita ho, ho, pra firmar. E grita ho, ho, ho, demorou. Então dance, cante, cabeça erguida, se liga. A vida também tem seus momentos de alegria. Tá no salão então, faça seu show. Descarrega o estresse, seja feliz, demorou. Deixa quem quiser falar, o lance é zoar. Deixa a mina se soltar, deixa os mano azarar. Deixa quem quiser beber, beber. Deixa quem quiser fumar, fumar. Meu dever como MC é trazer alegria. Mensagem positiva, a favor da vida. O DJ soltou o som, o rap é do bom. Quem sabe é nóis, sangue bom, levanta a mão. Neurótico, frenético, neurótico, frenético, neurótico, neurótico, frenético, neurótico, frenético, neurótico. Levanta a mão e grita ho, ho, pra firmar. E grita ho, ho, ho, demorou. Levanta a mão e grita ho, ho, pra firmar. E grita ho, ho, ho, demorou. Break, DJ, rap, grafite. Cultura hip hop como um vírus invadindo a mente da juventude que agora solta a voz. Calça larga, gueto, style de favela, pop star. Vibrações positivas. Hip hop tem. Em qualquer lugar do país. Hip hop tem. Mulher bonita à vontade. No hip hop tem. Ainda bem, ainda bem, ainda bem. Eu vou chegando devagar e vou tomando de assalto. Quem é louco como eu, chega mais e joga a mão pro alto. O b-boy abre a roda fazendo um ruim de vento. É na parede que o grafiteiro mostra o seu talento. O DJ solta a base na batalha de freestyle. Essa mina no meio da pista é a dona do baile. Abala as estruturas em qualquer lugar. HIP, HOP, demorou, pode chegar. Neurótico, frenético, neurótico, frenético, neurótico, neurótico, frenético, neurótico, frenético, neurótico. Levanta a mão e grita ho, ho, pra firmar. E grita ho, ho, ho, demorou. Levanta a mão e grita.